prefeito Kleber Vandal, na tarde desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro, sendo implantado em Gaspar o programa Amanhecer. Prefeito, que programa é esse? Esse é um programa importante porque visa diminuir a incidência de mortalidade infantil aqui na nossa cidade. É um trabalho que foi feito em conjunto dos técnicos, enfermeiros, médicos, toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com o Hospital de Gaspar. E, sem dúvida alguma, é importante porque a gente vai ter condição de dar um acompanhamento mais próximo com as crianças recém-nascidas. A criança, assim que nasce, já tem um enfermeiro da Secretaria de Saúde aqui pegando os dados, coletando as informações e, em no máximo 10 dias, essa criança recém-nascida já vai ter uma consulta com o pediatra para já fazer os primeiros encaminhamentos da criança com relação à questão de saúde. Então, isso, sem dúvida alguma, permitirá com que a gente possa, se for a situação, né, detectar alguma anormalidade, já dar um encaminhamento médico adequado e dessa forma permitindo que a criança tenha um crescimento, né, saudável dentro daquilo que preconiza o Ministério da Saúde. Perfeito. E já nessa segunda-feira à tarde, os primeiros contatos dos profissionais com os recém-nascidos aqui no hospital. Exatamente, né? A gente já iniciou esse trabalho, operacionalizando essa situação que eu acabei de comentar. O objetivo é esse, né? A gente permitir com que as nossas crianças, as mães, as famílias tenham tranquilidade, né, com a criança, com o seu bebê, e se porventura for detectado alguma anormalidade, que se tenha dado o encaminhamento devido, adequado para essa situação. Secretário da Saúde, Roberto Pereira, dia 18 de fevereiro, sendo implantado definitivamente o programa Amanhecer. Hoje foi o primeiro contato dos profissionais da saúde com os recém-nascidos dentro do programa, secretário. Nós vemos aqui acompanhando essas crianças há bastante tempo, né? Todas as crianças que nascem aqui no hospital recebem vacinas, é feita por uma técnica de enfermagem que trabalha na policlínica, a Solange, e também o teste da orelhinha, a gente tem uma fonoaudióloga que está fazendo esse trabalho já algumas semanas aqui, então todo dia elas estão aqui. O que a gente está fazendo hoje aqui é garantir que toda a criança que nasce no Hospital de Gaspar, ela vai sair já quando receber alta com uma consulta marcada com o pediatra. Isso é importante para que ela tenha essa avaliação do profissional da rede, que vai verificar se está tudo bem com ela, se tem necessidade de continuar em atendimento com esse profissional, ou vai encaminhar ela para a unidade de saúde para continuar todo o trabalho de puericultura lá na unidade de saúde. Secretário, todos os dias são registrados muitos nascimentos, isso vem crescendo a cada mês aqui no Hospital de Gaspar. Sim, isso demonstra o resgate da credibilidade do nosso hospital. Os papais, né, as mamães começam a ver que o hospital tem uma equipe boa, nós temos aqui médicos de plantão, obstetras também, pediatras, né, e toda essa cobertura da Secretaria de Saúde que dá segurança para os pais nascerem seus filhos. Eu, como secretário de saúde, confesso a você e aos ouvintes da rádio, estou muito feliz com esse momento porque a gente está conseguindo dar passos importantes para cuidar bem das nossas crianças. Secretário, durante a entrevista a gente acompanhava o contato dos profissionais com as mamães aqui, com as pessoas que estão aqui hospitalizadas devido ao nascimento. Elas ficaram contentes com a implantação desse programa? Sim, o prefeito Kleber Vandal, sempre o vice Lula, tem nos cobrado isso, né, que a gente tenha esse contato direto com a população, para que a gente saiba das demandas e também oportunize, né, para as pessoas que nos ligam, que estão precisando. E claro que tendo um contato com a enfermeira que coordena esse programa é muito importante para as mães, até às vezes dúvidas corriqueiras, né, já podem ser respondidas por ela. Secretaria, essa ala aqui é especial para os bebês e para as mamães? Isso, nós reformamos ela, você pode perceber aqui, foi toda pintada, recebeu mobiliário nos quartos, para que a gente tenha realmente um ambiente aconchegante, com bastante carinho para nossas mamães e para as crianças. Qual foi o valor investido nesse programa, secretário? Olha, a gente tem, o investimento dele é constante, né? Porque a gente contratou profissionais, então a gente tem um pediatra exclusivo para o programa, enfermeira, e no mês de março a gente vai inaugurar o Centro Especializado da Mulher e da Criança lá na Policlínica, que vai ser voltado principalmente para essa área tão importante da saúde. Quantos obstetras hoje tem o Hospital de Gaspar? Nosso hospital conta hoje com 3 obstetras, né, atendendo aqui, que fazem esse trabalho todo de atendimento à nossa população. A enfermeira Aline Cristina Deixman nos falando também sobre esse programa, o programa Amanhecer. Enfermeira, esse programa vem em boa hora para Gaspar? Sim, com certeza. A gente precisa reduzir os índices de mortalidade materna e infantil e esse projeto vem contribuir para esses índices diminuírem. Começamos hoje com o primeiro agendamento dos bebês com o pediatra, diretamente do hospital. O enfermeiro da Secretaria de Saúde vai vir todos os dias a partir de hoje a avaliar a mãe, o bebê, ou fazer as orientações e já faz o agendamento com o pediatra, que vai ser atendido lá na policlínica. Como que era feito esse processo anteriormente? Anteriormente, a mamãe e o bebê iam embora, recebiam alta do hospital e iam para a unidade de saúde solicitar essa consulta, que às vezes demorava 20 dias, 15, até 30, quando a mãe ia rapidamente para a unidade, né? Se não, levava até mais tempo. E nesse primeiro contato hoje com as mamães e com os bebês e vocês profissionais, como foi a receptividade das mamães? Ah, a gente conversou agora com as duas mães que estão aqui no hospital, elas gostaram bastante. Todas elas têm uma ansiedade em consultar com o pediatra logo já nos primeiros dias do nascimento, para ver se o bebê está evoluindo bem, se está todo desenvolvido, né? A questão motora, neurológica. Então, essa é a avaliação que o pediatra vai fazer. É muito importante que ele aconteça no máximo em 15 dias. E com esse projeto, a gente vai conseguir fazer uma avaliação e uma motivação para que a mãe, dentro de no máximo 10, 12 dias, tenha esse atendimento. Com a sua experiência como enfermeira, qual a sua avaliação para essa ala aqui reformada para os bebês e para as mamães? Aqui o hospital está de parabéns. A ala da maternidade está toda equipada, né? Hoje a mamãe tem um acompanhamento do bebê, principalmente do banho, aqui diretamente do seu quarto, né? É um equipamento super importante e todas as mães têm elogiado bastante o serviço aqui do hospital e o quanto ele vem melhorando, tanto a parte do centro obstétrico, né, do atendimento do gineco, até o parto e agora aqui no quarto, onde ela fica com o bebê mais próximo dela. Do Hospital de Gaspar, falando sobre a implantação do programa Amanhecer, Gil Dias para a Rádio Sentinela.